Luxo. Luxo. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Valeu, galera do Kelvinson! Novo Mega Robson. Robson. A nova era espetacular. Chegamos! Edson, Inigualável Produções. Vamos começar, vamos o bagulho! Começar o bagulho. Vamos começar o bagulho! O bagulho doido hoje aqui! No Calamaçu! Pela primeira vez o nosso novo Robson. Espetacular. E pela segunda vez, várias vezes, pintando pra somar em mais uma noitada e uma cervejada, hoje no Calamaçu. E dessa feita do ladinho do Kelvinson mais uma vez. Valeu, Vandinho, valeu, Joel e toda a galera, valeu meu parceiro Biel e todo mundo faz parte dessa aparelhagem aí, que tá se destacando cada vez mais no meio das aparelhagens. Tamo junto, hein? Vai começar o Rock Doido, que o cobiçado tá na área! Cobiçado! O cobiçado do Pará! O cobiçado do Pará! DJ Felipe Cobiçado! Eu já tô aqui, hein? Espetacular! Robson! Vai começar agora o bagulho doido! Isso vai ser chocante. Vai! Tá na hora de doidar! Mega Robson. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu você, ela quer o seu você. Vem de mora! Minha cara, então vou ter que levar. Vai jogando! Na minha cara, então vou ter que levar. Vai, vai! Bota pra cima! Ei! Oh! Ei! Vem de mora que começou o rock doido! Explode o bagulho! E alô, meu parceiro Renan! O homem tá no setor dele! Tá aqui no home! Espetacular! Vai doidando, vai doidando! Mira, galera, teve, já tá aqui do ladinho! Tomando todas! Já pegaram pra mais de 20 pacotes! Ao lado, ao lado! Ao lado direito! E vai doidando, vai doidando, vai doidando. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para, sacode, estremece, olha o bagulho. E doidando, e o cobiçado vai tocando, vai tocando, vai tocando. Boa noite, povo, que eu DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. Juninho Passateiro, de Castanhal e toda a galera do Passat, tá aqui no hobby. Espetacular. Aí tamo junto, hein? Aqui chegou o Hank. Vai. Querida, cheguei. Cheguei. Cheguei. Cheguei. Quem é? DJ Felipe Cobiçado. Cheguei. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna. Tá chegando. Vai, vai. Perna que eu tô chegando. Alô, Duda. Tá chegando. Duda Santos. Exato. De coração doidando com a gente. Deixa eu penetrar. Um abraço, bebê. Penetrar. Deixa eu penetrar. Vai, vai, deixa eu vai. Bota nela, bota nela, bota nela. Vai daqui. Bota nela, bota nela. Bota nela, vai daqui. Vai botando na bandida. Bota nela, vai daqui. Bota nela. Bota nela. Bota nela. Vai daqui. Bota nela. Bota nela. Vai, vai, vai. Pode balançar. Oi. Pode balançar. Oi. Pode balançar. Oi. Pode balançar. Oi. Pode balançar. Vai. Pode balançar. Pode balançar. Um, dois, três, vai. Vem pro hobby. O bagulho doido. Vai. Bora pra cima, Renatinho da Rilans. Aqui do ladinho, o homem. Ele é a primeira dama, sempre ao lado. Vem, vem, vem. Deixa eu chamar a Latoya aqui comigo. Vem, vem, Ana Beatriz. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Wagner Malchê tá comigo, Wagner! Aquele velho uísque falsificado de 30k, de 30k. Só quem tá tomando uísque de 30 conto aí. De 30k, de 30k. Só quem tá tomando cerveja de 1 conto hoje no Calamaçu. Solta a moça comigo agora. Conhece. Fala, meu parceiro Ralph! E meus caras de pau tá comigo doidão. Vai, vai. Acelera. Já tá tudo acelerado no Calamazu. Alô, cobiçado. Quem chegou? O robô mais lindo do século está aqui. Aqui, ó. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Chegou a nova era espetacular. Vai! DJ Lohan que tá botando. Toma, toma, toma, toma! KKK tá lá! Bagulho doido! Puxa! Vou puxar o seu cabelo, te dá basta pra... Ai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Toma de tapinha. Dá-lhe a tapinha se tu gosta. Tu gosta, não gosta? Vem. Toma de tapinha, toma de tapinha. Vem. Tu gosta, não gosta? Vem. Toma de tapinha. Tu gosta, não gosta? Então toma. Gosta, não gosta? Diz pra mim, Wagner, que tu tá hoje? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Delícia. Tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Alô, DJ Biel. O ratinho também tá comigo. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego? Renan da GDS. O homem tá do ladinho direito. Tá onde? Ao lado direito. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E o robô? Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que vai... Alô, meu parceiro Mirim. Eu sou o Will. Tu tá no rock. Talvez a vibe quer ver o blade. Todos altos pra mexer. Seja no lisa no PPG. Pode começar a descer. Talvez a vibe quer ver o blade. Todos altos pra mexer. Seja no lisa no PPG. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. E pode começar a descer. Pode. Wagner. Pode começar a descer. Bota Duke God no telão. Pode começar a descer. O patinho dourado. Pode começar. Que sempre deixa o cobiçado impecável. Bota aí, garoto. Peguei minha Duke Golden. Peguei minha Duke Golden. Peguei minha Duke Golden. Peguei minha Duke. O patinho dourado. Peguei minha Duke Golden. De maior prestígio da atualidade. Minha Duke Golden. É Duke Golden na parada. Peguei minha Duke Golden. Peguei minha Duke Golden. É minha boutique. Peguei minha Duke Golden. Eu vou pro hobby hoje. Eu vou pro hobby hoje. Eu vou pro hobby hoje. Eu vou. Eu vou pro hobby. Já tô. Eu vou pro hobby hoje. Eu vou pro hobby hoje. Eu vou pro hobby hoje. Eu vou pro hobby hoje. Espera aí, peraí. Passei na com, é. Eu tô com meu amigo aqui. O homem é chifrudo, o homem é corno. É um problema e meio. Falou, cobiçado, hoje eu vou lá no hobby. Que eu quero esquecer aquela bandida. Eu vou botar pro lado dele. Vou botar pro lado dele. Vai comigo agora, vai. Só quem tem amigo corno. Quem tem amigo corno aí? Quem tem amigo corno aí? Corno. Quem tem um amigo corno, joga a mãozinha pra cima aí. Corno. Mas quem tem uma amiga safada, pode jogar a mãozinha também pra cima. Corno. Quem tem um amigo viado também pode jogar a mãozinha pra cima aí. Corno. Mas quem tem uma vizinha cagueta, pode dar-lhe um grito. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta. Aponta pra ele. O meu parceiro Ivan. Pra ele. Ivan Cel tá comigo. Robson. Aponta pra ele, aponta pra ele. Alô, meu. Isso, deixa, Wagner! Bota TJ e short no telão! Que o fortíssimo Arthur Diniz, o meu gerentão na Vila Sorriso! TJ Esporte, a verdadeira paga na hora. Falou cobiçado lá no hobby, é fogo, é aço. Hey! Oh! Hey! O bagulho doidou de uma vez. Vai, vai, Colômbia. O meu parceiro, o Gregory Carioca, Tormento Ana Beatriz, da companhia do Performance, o Hélio Celo também é lotânia. Eu já falei pra essa mina não beber. Eu já falei pra essa mina não maturar. Ela fica louca. O Renato Murilo e o pouco galera do Porpino. E doido! DJ Lohan não! O Lohan meu parceiro! Mas quem tá na área é o cobiçado e doidando tudo cabeção! No escurinho Wagner! Eita porra, caralho, nada. Eita porra, caralho, nada. Eita porra, caralho, Mega Robson. Robson. Espetacular. Eita porra, tá na hora. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. O Nandinho do Red Live. Alô, Nandinho. Vai, garotinho, tamo junto. Primeira vez. O Rode, a família Pitch da cabanagem. E a primeira dama. Do ladinho. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. Peraí, peraí. Tem algum moleque doido aqui? Tem? Tem algum moleque doido aqui? Tem? Tem algum moleque doido? A mulherada vai cantar assim pra ti, moleque doido. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. E o seu, e o nosso, e o nome, bem alto, bem alto. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas sempre vê ela, Pedro Henrique. Mas aconteceu e eu... O Diego tá aí também, né? Nada por Diego, você. Aqui comigo. Irmão, o homem é bom. O homem é... espetacular. Mas além de ser espetacular, ele é moleque doido também. Vai moleque doido, vai moleque doido. Alô Luke, o meu parceiro Pete também da cabanagem. O Motora, o Thiago, o Gringo, tá todo mundo, Motora malucão. Que doido, me olha com cara de mal. Vai moleque doido, me olha com cara de mal. O Valdian, dos Cachabas. É Valdian, tu tá curtindo o cobiçado? O cobiçado do Pará. O homem da panelinha. Eu quero saber de nada, eu vou atrás dos caras doidos, porque a pressão é selada. Vamos juntos. De nada, não quero saber de nada, não quero saber de nada, não quero saber. Giovanni da Nike. E toda a minha Nike do ladinho. Vamos juntos. Moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. De um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde? O Nego Ney. O sol de família Pitch. Que eu encontro? O PM da Pitch 6. Onde é? É Nego Ney. Um back de um metro. Onde é, nego? Nem me disse. Um metro, onde é? Mais pólvora. O Rob chegou botando pólvora. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. O baseado tá onde? Mais pólvora! Eu só te digo uma coisa. O cheiro de pólvora ferve meu sangue. Toma! Preparem-se para atirar tudo que tiver. Agora! Ei! Oh! Ei! Oh! Mais pólvora! Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Que mota fé com o Pai Santo vai ganhar amanhã no EFA. Ao lado direito. Eixa, calma. Aponta pra mim aí onde tá a torcida do Pai Santo. Tá ao lado direito, é? Ao lado direito. Agora aponta pra mim onde tá a galera do Clube do Remo. Ah, tá ao lado esquerdo, é? Ao lado esquerdo. Agora aponta pra mim onde tá os caras doidos aí. Tá todo mundo no meio. Então lá vai. E vai doidando, vai doidando. Vai. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Vai apagando. Vai doidando. Vai apagando. Vai doidando. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Por isso que eu sempre digo: essa produção é a número um. É a mais top que tem nas aparelhagens. Minha produção do Robin. Robson. Isso. No telão tem o Wagner. No fogo tem o Marcelinho. E no smooth tem meu parceiro Chacal. O rei das putas, papai. Felipe Cobiçado, parceiro do Cobiçado, homem. Apaga tudo, apaga. Vai, vai, vai, vai. I've been fucking hoes and popping pillies, man. Detona. Feel just like a rock star. Edson, Inigualável Produções. Ei, oh, o Brandão e o Carlinho. E toma, toma, toma, toma. E lá vem a música do meu parceiro Renatinho. Tá comigo. Eu era feio e ninguém me queria. Ai. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novas tu e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto. As novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Só quem tem uma moto e joga a chave pra cima aí. Eu tenho uma moto e as novinhas. Só quem tem uma moto, bota a chave no teu cois aí. Novinha me adora. Eu isso. A moto e as novinhas me adora. Agora bota no escuro, Wagner. Me adora. Eu tenho. Bota no escuro que tá na hora, viu? Pega a chave, mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. DJ Jessica, remix do metal pesado. Oi. Não, assim não. Vamos fazer diferente, senão fazer. Aqui no Robin é diferente, né, Júnior? Diferente, nós fazer diferente, senão fazer. Daqui a pouquinho tem meu gordinho, hein? Júnior, eletrizante. Fazer diferente, senão fazer. E cadê o cara? Fazer diferente, senão fazer. O top dos performáticos, quem é? DJ Jefferson, o performático. Isso. Diferente, senão fazer. Daqui a pouquinho tem ele com o sax, hein? Cara, flag, né? Estouro. Vai, pam, pam, pam. Quando eu tava de a pé, ela metia na rua. Alô, Pete! Tímido, sei que ela quer. Tamo juntos! Aí eu ia falar. Homem do Robin! Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto. Isso que era de pau! E o bandinho do Hard Live! Tá aqui comigo também, valeu, bandinho! Essa música é top, né, Júnior? Lembro de ti. Sim, como explicar a ti todo este meu sentimento? Valdian! Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Como ele falou assim, cobiçado, segue o líder. Ai, ai, ai, amor. Ai, meu amor. Desde que te vi, roubaste meu sentimento. Três eventos, patrocinador. Do baile do Biel. Ai, ai, alô, Biel, tamo junto. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora, meus caras de pau. Vou te ver, estás. Giovanni tá de volta, hein? Quero comigo, tu me. Agora o homem é DJ Felipe. DJ Felipe Cobiçado. Viva um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar. Me enlouquecer. Ratinho. Na verdade, não sei como. O prefeito do Coliseu. Não sei como fazer. Ai, por ai. pista. Alô, Juninho. Esse moleque é Robin na veia. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. E eu? Mas não vou chorar. Isso pra mim, vai. Lutei por nós dois. Bota o Jota Salgado no telão, Fagner. Você é meu. O Salgado número 1 de Belém. Você é meu. Mas vai lembrar de ninguém. Já tá mil graus. Alô, Calamazu. O Robin chegou. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são? Amanhã. Tu acha que não tá tarde? Calma, calma. Calma que 5 da manhã a gente vai descer pra beiradinha, viu? Vai até 8, papai. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu erro. O Carlinho, Carlinha. Minha culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu erro. Carlinha Brandão tá comigo. Um abraço, Carlinha, pra você aqui do Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando. Já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha. A culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Titirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarararara. Vou pra beirada. Daqui a pouquinho tem cobiçado na beirada. E vai ser um estouro. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. E o quê? Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. E aquelas aulas? Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. E na língua? E na língua do P eu aprendi a dizer P.E. eu pedi P.E. amor. Faz, faz. Eu faço tudo isso que é pra você notar e vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Quero é putaria nessa porra. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Bagulho louco, louco, louco, louco, louco, louco. DJ Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Felipe Cobiçado. E doidou de novo. Foi, passou o fim de ano, tirando de giro no mar, eu tomei to. Foi, passou o fim de ano, tirando de giro no mar, eu tomei. Deixa eu ver, Jake de Ferraz, tumultuando sem escapamento. Acelera! O Henrique Destruidor, DJ Felipinho das Marcantes, galera do Cachorro. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. E toda a galera aí do Parque Show. Alô, meu parceiro Romário, o homem é bom, o homem é espetacular. E tá aí na Jéssica Yasmin, no Kiki também, alô Milena. Um beijo aqui do Cobiçado. Felipe Cobiçado. Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no... O Everton e Manzinho. Cassinho Pena. Não, cuidado, tchuca, pra... Rua Louco e a primeira dama Andrés. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. O Pio Danilo do... Cuidado, tio. O Jefinho tá de volta, Jefinho. Paradão do baile. O meu vereador do Guamá, hein? Uau. Ô, meu irmão. Paradão do baile, caminha meiota no meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Linda. O gás. O Motora, o Malucão tá comigo. Renato Murilo, o Porco e a galera do Porfino. Então vai. Ralf dos caras de pau. Esse Ralf, Ralf é Ralf ainda vem. Vem pra lá. É Rob, babá. Sou da Juca. Vai, Kenga, vem pra lá que eu gosto. Sou da Juca. E joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Pega teu celular aí, pega teu celular aí. Pega teu celular aí. Faz um vídeo pra quem é teu amigo, que era teu parceiro, que era teu brother. Faz um vídeo pra ele assim, ó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Manda um vídeo pra ele. O homem tá acorrentado. Aquela tua amiga que ficou na fila do bandido. Faz o vídeo e sangra pra ela assim, ó. Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga. Baile funk à vontade, que se dane. Manda pra ela, DJ Guga. Manda pra ela. Vai, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora? Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E a Micaela, é tchau pra quem... Tá aqui comigo, Micaela da Reves. Quem namora? Latoia do pirulito. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Bora meu hobby! Dá-lhe meu hobby! Dá-lhe meu hobby! Isso, mano! E meu parceiro Barro e Serviço! E aqui com a gente, o motor Renatinho também! Fala aí, novinha, aí, novinha! O que me destruiu? Vai tomar no olho do seu cu? Calma, olha pra lavão, porra! Vai pra puta que pariu! Calma, desgraçado! Senta na rola! Quica na rola! Senta na rola! Vai sentando. Senta. Senta. O cobiçado do Pará. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o cobiçado. Ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Tá. Alguém pode dar dois tiros. Então dois de comando. Pra neger um assalto foda. Pra neger um assalto foda. O Felipe da Nike, meu xará. Ouro, o pique da Quecer. Tá nossa troca. Da Quecer aqui com a gente. O James Brama. Tá no... Renan do Detran. É o seu e toda. Boa. Chupuri Prime aqui com a gente. É o 5-7 de xoxota, nossa tropa. É o 5-7, vai porra. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando, aí, já tá Lucas com a cinta na mão. Onde é que você tava? Dá pra ouvir a cara desse homem aqui. Te manda um abraço, menino aqui, meus cachorrinhos. Acha que não tá. E o Cínio Bichula. Mas não foi o Rafinha. Pergunta. Um abraço. Se até a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha. A culpa é do cobiçado. Ele que tava gostosinho. Ai, babai. Vou chegar mais tarde. É que a culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostosinho. E fez eu chegar mais tarde. A culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Vai batendo a bunda. No baile do Tadeu ela se solta. No baile do Tadeu ela se solta. Inconsequentemente. E aí, Valdian? A bunda na tropa. Encosta na minha frente e dá uma saia. E meu parceiro Giovanni? O Loro Bazuga, Steve Neguete também tá com a gente, Dani Silva, minha amiga. Tá aqui comigo, pam, pam. E o amor dela, um bom bate a pampa. O Thiago Faela, pam, pam. Da Shane Beats também, pam, pam. O Wallace, primeira dama, pam, pam. Cris, o casal do Rob, essa aqui a bunda. O Souza, a primeira dama, Alessa. Sempre ao lado, né, Souza? Tamo junto, o Neném, o Kiko, o Arnaldo, o Renatinho da TV, pam, pam. E a Larissa, sempre ao lado, pam, pam. E o Cínio Bidio, lá tamo junto. O Thiago de Botaí, bunda-lhe o tamanho, o homem da piscina. E o baile desse aqui, o corpo balança. Vai, agora fica doida, hein? Perturbada, perturbadinha. Mano, o GG, como tá, ó. Calma, vai devagar. Vai na money aí, vai na money. Vai na money. A vibe que todos esperavam. E o quê? Está no ar. A vibe que todos esperavam está no ar. Já tô na área! Cobiçado. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. E o que, mulher? Mas se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando, ela tira minha roupa. Minha GDS. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela... Bota o estúdio mal da cara, o telão aí, Fagner! Novinha, safada e simpática, deixa o Kevin com gosto de quero... Vai, vai! Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Vai, vai descendo. Vai descendo, vai. Não vai, é bola pro pai. Novinha vai. Bora, pinche. Não vai, é bola pro pai. Estúdio Monacá. Fechado com a vibe do cobiçado. Empresário Cauane. Fechado com a vibe. Cobiçado. Te chamei aqui pra te falar. Família Kenny do Una. Relaciona-me. Equipe 3D de Capanema também. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade é minha capa. Foi ou não foi, hein? Foi até bom te encontrar. Cris Soares, minha amiga Cris. Eu amo. Junto, Cris. Eu nunca me engano. Se tu quiser, me dá uma. O que? Destrói, vai. É só me chamar no privado. Edson, Inigualável Produções. Foi até bom te encontrar. Mas é a beiradinha. Eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser, queimar um balão, um balão. É só me chamar no privado. Cobiçado. Felipe Cobiçado. Cobiçado. Dali, Felipe Cobiçado. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Vamos dar um giro nesse HD. Felipe Cobiçado. Eu já tô aqui, ó. Cobiçado. Vai. Vamos lembrar um pouquinho! I get your heart, her oh baby, you really miss me. I guess you deep for the look in your eyes. Bora pra cima, bora pra cima! Girando a HD! E tu pegou, Valdian! Tu pegou a Mabel! Ai! Pegou. E toma, toma, toma, toma. Ilha do Tequilo. Oi. Oi. Oi. Da Camerlândia aqui com a gente, 157. E toma na batida, na batida, na batida. É muito caqueado. Olha o Tecno, olha o Tecno, Tecno, Tecno. Um, dois, três. Vai girando o cobiçado. Eu vou só te amar. O Vinícius da equipe GDM do Tapanã. Aqui curtindo o Robson pela primeira vez. Alô, Vinícius. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Solta só aquelas marcantes aí pra mim. Que eu... Vai, Marcinho da Rilante da Balô. E aí, Souza? E não? Não consigo respirar, assim te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te eu. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou pro hobby e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e vai girando tudo. Alô, Zoide! Alô, galera, não vou curtir pra mim. Cadê mamãe? O Zoide aqui com a gente, o tio Rafa, família Pit, o tio moleque tem moral, tamo junto. Tem conversa, mas eu tenho a comprovar. O som é muito alto, que você vai se dar mal. Quer curtir uma boa, você vai pro Marajó. O som é tão suave que você vai se dar bem. Onde tem bebida, tá de corda. Mas no bar do Marajó, todo mundo é irmão. Quando aparece o Satanás, pega e põe pra fora, não entra mais. Você brinca numa boa, brinca uma Alex. E vem a galera aqui, o Espírito dos caras de bal, o meu parceiro Alex. Alex americano, ele, o Arthur. Não, é marcando presença hoje, a primeira dama, Lu. Bora, Arthur. Atrás, correio do bairro do Telegrafo. Vai girando, vai girando, vai girando. Ei, DJ! Oi! DJ Wesley. O Jamaica do Red Live. E Wesley. O Jack com a gente, um abraço. Vai, vai, vai. Vai tocar. É o poderoso, é o bicho. Toma, toma, toma, toma. DJ Felipe Cobiçado, o Cobiçado do Pará, Juninho Playboy, Beluna por aqui com a gente também, o Mauro da Barbearia, Dom Bigode, a galera bacana aqui. Estou aqui pra te dizer. E meu parceiro Giovanni da Nike. E toda minha grada Nike aqui comigo, valeu Giovanni, tamo juntos. E já não dá mais pra ficar aqui sem o teu amor. Sem ele. Sem os beijos teus. Sem ele. Sem ter você. Deixa eu ir, vai, vai, vai. Sozinho eu vou à procura. À procura de um novo amor. E segue. Não quero, não quero. Só que é o quê? Por isso... Vai girando os BPM, cobiçado! E bota pra cima! Ei! Oh! Ei! Oh! Cadê, cadê, cadê? Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Ah, tu quer do toma? O Carioca tá comigo dormindo. Ana Beatriz, o Greg e também o Diego aqui me dormindo. Do pop e do hobby. Só quem já meteu o chip canta. Sabe por que eu voltei? Bora do Janadinho! Tinha como. Será que não chega nada aqui, não? Viver na... Garganta tá seca, hein? E você... É doido? Me aceite de novo. Fala, meu gerente Léo. Meu amor. Providencia um balde de água aqui no comando, por gentileza. Vai ser pra sempre. Um balde de água. Eu vou buscar. E um pacote de latinha. De presente. Só presta não prestando. Vem aqui. Vem me amar. Só quem já usou Kenny canta, vai. Eu sou geneca. Mais alto. Eu sou geneca. E você? Eu sou geneca. pra sempre eu vou ser. Lá vem amiga fura olho. Eu vou baixar, eu vou baixar, eu vou baixar. Sabes que ele diz agora, vai. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro. Olha o meu parceiro, Diego Laçador. Robson, esse homem. Ele é Natasha Mendes. Nunca vi de errado esse casal, hein? É, mas ele ama você. Wagner Malchê. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, isso não. Bora, ratinho. Isso assim, me diz. Canta. Ela é o quê? Mais alto, mais alto! E ela diz: ah, tu quer bandido, então toma no teu coração! Um abraço, família Beck! Já tá comigo curtindo o Robby! Dali, meu Robby! Oi! Em você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Fica imaginando a tua boca dizendo: vem, bebê, vem pra mim, vem. Vem pra mim. Você parece o que? Diz: você parece criança. Mais alto, mais alto, mais alto. Lua, eu vou vencer. Não esqueça um dia. Quando você menos esperar. Quando, quando? Onde o mano estiver, o cobiçado vai estar. DJ Felipe Cobiçado. O cobiçado do Pará. O cobiçado. Vem, cobiçado! Ela! Ela veio assim. O meu parceiro! G! E a primeira dama Dani! Tá aqui comigo do ladinho! E não é normal me apaixonar assim. E teu amor encontrei. Isso pra mim, vai. Vou te falar. Você não vai esquecer. Bora, Larissa, lembra ele. Me ama. Por quê, por quê? Até o amanhecer. E eu não posso. Mais alto, mais alto, mais alto. Onde você for, eu tira ela da tua casa. Um, dois, três, vai, vai! O Jailson Cego! O da cremação tá comigo, doidona! Alô, Cego! Alô, Jailson, tamo junto! Se você quer, quer! Se você quer que eu vá descendo até embaixo! Se você quer que eu vá descendo só de cueca! Se você quer que eu vá descendo até embaixo! Se você quer que eu vá descendo só de cueca! Chupa, chupa, Paula! Pede o pau e mete a mão! E dia 7 de julho! Sardinha, vem pra... Tem um versão! Chupa, chupa, Paula! Do bairro do Benguim! A máquina! A melhor festa no bairro do Benguim, tamo juntos! Vem dançar! Calma. Vem dançar! Vai. Vem dançar! Vem! Vem dançar! Vem! Vem dançar! DJ Felipe Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Cobiçado. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Oca tancada, ronca chilada, warri ticada, roiate. Nague tancada, tanca chilada, haque citada, roiate. Uia wakana, ne hippie uia, na cacedina, roiate. Going to the party, everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! tudo no calabazo. Um, dois. O Carioca tá comigo do ladinho. E aí, meu parceiro Carioca, tamo junto, garoto. Bora fritar no Calamazu. Alô, L da CL, do nosso espetacular Mega Robson. Alô, Negão. Alô, Ronaldo, da Oi. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Totalmente espetacular. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração... O Rodriguinho do Ouro já tá na área. Vamos junto, garoto. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O Alex dos Cara de Bal e meu parceiro Danilo também tá comigo. E é Danilo, como tu estás, hein? Você brincou com os meus sentimentos. Medinho do Red Live. Justo eu que só quero. Uma galera bacana hoje curtindo o Rob aqui no Calamazu. Tá sempre... Só quem já pegou um chifre canta. Você me perdeu. E o quê? E o meu? Não vou mais chorar. E não, não vale a pena ter você, mas vou encontrar aquele alguém. Aí você diz pra mim assim bem alto, vai. Vai, canta. Quem perdeu dessa vez? Quem foi que perdeu? A mesma de sempre. Te cantar na canção, te cobrir de paixão. Que tocar. Tocar em tuas mãos. Descobri DJ Sábio, DJ Juninho também tá comigo. Vem comigo do, ao lado direito. Legal da Nike, meu parceiro Valdian. Giovanni também. Coração, e a miração do Mangueirão 1 também tá comigo. Um abraço. E se algum dia um sonho acabar, e eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop só tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo como pop som e ouvindo frutos sensual. Só digo frutos sensual. Só digo frutos sensual. Na batida, na batida. DJ Felipe Cobiçado. Cobiçado. O Cobiçado do Pará. O bagulho vai doidando, o Cobiçado vai tocando. Gira, gira. Marcelo, tem alguma coisa ainda aí, tem, papai? E tu prepara. Um, dois. Vai, vai! Só digo tudo sensual, só digo tudo sensual. Explode Calamazu! Alô, Ana Beatriz! Oi! Oi! Oi! está ao meu lado. Não para de... Olha meu parceiro Playboy, tá aqui comigo. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Tá afim, tá afim, tá afim de alma. E a tia Latoya. Vem comigo. Quando lhe fala, pega meu robô, que ela vai se amarrar em um cara. Pega assim, meu robô. Ela com certeza. Edson, Inigualável Produções. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou.